elas estão caindo. Sobre as nossas cabeças está chovendo estrela. A lua se escondeu. Não consigo achar o meu prolongamento. Foi-se com o vento. Minha está chovendo estrela, afiada como espada. Estrela do céu, agora no chão, andando sobre a estrela. Estrela fora de época. Chove, chove, noite alagada de luz. Minha é o brilho do coração meu, quando você deu o que é meu. E na hora que eu vou a brilhar, na constelação do seu mar. Todo mundo brilhando. Encharcado de estrela. Está chovendo estrela. Estrela na sua telha. Está chovendo estrela.